só que entre o Centro Social e Paroquial da Valdeira, e para mim é uma grande honra estar lá, vou lá todos os dias a almoçar, porque infelizmente sou sozinho, mas acho que é uma obra que não tenho palavras, não tenho palavras para dar o valor àquela obra. É uma obra importantíssima que a Valdeira tem. Bem, e para o Sr. Virgílio, este encontro hoje é uma antecipação do Natal? Muito bom, muito bom, muito bom, estou bastante satisfeito e espero continuar a fazer parte desta festa, que tudo corra bem e que tudo termine pelo melhor.